Caro aluno, iniciará agora a nossa segunda rádio web do curso de Excel. Lembrando que torna-se importante a visualização da apostila enquanto escuta esta rádio web. Começaremos na página 3, abordando sobre função SE. A função SE é uma das funções mais populares do Excel e permite que você faça comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera. Portanto, uma instrução SE pode ter dois resultados. O primeiro resultado é se a comparação for verdadeira, o segundo, se a comparação for falsa. O primeiro exemplo é usando a função SE com E. Os alunos receberam os resultados como aprovado ou reprovado para SE, se aprovado. O aluno tem que ter média igual ou superior a 7 e suas faltas não podem ser maior que 25%. Acompanhe nas páginas 3 e 4 da apostila as imagens de exemplo. Clique na célula I3 e digite igual SE. Abre parênteses. Agora chame a função E. Abre parênteses. Insira os testes lógicos. Abre parênteses E3 maior que igual 7, ponto e vírgula H3. Menor que 25%, fecha parênteses, dois pontos. Assim, nós estamos dizendo para o Excel que a média tem que ser igual ou superior a 7, e suas faltas não podem ser maiores que 25%. Se a função é analisar ambos os testes como verdadeiros, deve retornar aprovado, se não, reprovado. Pressione Enter. Use a alça de preenchimento para concluir sua tarefa. Função SE e E, ou no Excel. Função OU. Nossa função OU está na planilha SE, com OU. Veja que temos uma lista com dados de vendedores. Receberá um bônus o funcionário que atingir ao menos uma das metas. As metas são lápis R$ 250,00 ou mais, borracha R$ 300,00 ou mais e caneta azul R$ 400,00 ou mais. Acompanhe nas páginas 5 e 6 as imagens explicativas. Clique na célula F3 e digite igual SE, abre parênteses. Chame a função OU, abre parênteses. Insira os testes lógicos, abre parênteses C3 maior que igual 250, ponto e vírgula D3 maior que igual 300, E3 maior que igual 400, abre parênteses. Se o vendedor atingir pelo menos uma das metas, o resultado deve ser bônus. Caso contrário, deverá ser sem bônus. Pressione Enter. Use a alça de preenchimento para concluir sua tarefa. Seguindo a página 6, falaremos sobre como congelar painéis. Linha e colunas. Para congelar linhas e colunas no Excel, você precisa ir às opções em congelar painéis. Sendo assim, você só precisa seguir alguns passos, mas eles são bem simples de memorizar. Além do que o próprio Excel te instruir da melhor maneira para você escolher a melhor opção. Primeiramente, você deve ir até a guia Exibir ou Exibição, dependendo da sua versão do Excel. Em seguida, você deve clicar na opção Congelar painéis e perceber que o Excel vai te mostrar pelo menos três opções para você escolher, como a imagem na página 7. Nesse sentido, o primeiro congelamento que faremos será de congelar painéis. Esse tipo de congelamento é feito da seguinte maneira: a partir da célula ativa, ou seja, da célula que você selecionou, que está com contorno em verde e que ele vai congelar tudo que está acima e à esquerda dela. Neste tipo de congelamento, você deve posicionar exatamente no lugar desejado, pois caso contrário, você pode ter surpresas. Em seguida, você vai até a guia Exibir, posteriormente em Congelar painéis, e clique em Congelar painéis, como mostra a imagem na página 7. Perceba na imagem acima, tudo bem que é uma leve linha, sutil, uma cor cinza, muito fraquinha, apareceu em nossa planilha. Isso significa que ela está congelada e visualmente esta linha serve para você identificar onde foi feito esse congelamento. Para testar, você pode rolar utilizando o scroll do mouse ou usar a seta do teclado na direção direita e perceberá que a partir daquele ponto escolhido, tanto as colunas quanto as linhas ficaram fixas como mostra a imagem na página 8. Isso com certeza facilitará muito a vida dos usuários que precisam preencher informações em uma base de dados que vai crescendo a cada instante. É comum ouvirmos relatos de usuários que, quando conhecem esse recurso, simplesmente se apaixonam, pois antes eles ficavam indo e voltando até o cabeçalho para poder digitar as informações no local. Congelar linha superior no Excel. O congelamento da linha superior, como o próprio nome sugere, vai congelar somente a primeira linha. Além disso, o mais interessante dessa opção é que, independentemente de onde a célula estiver ativa, ou seja, selecionada, ele sempre vai ativar a primeira linha na planilha. Mas lembre-se, é somente a primeira linha. Você não consegue congelar nem a segunda nem a terceira coluna, somente a primeira linha. Primeiramente, para você congelar a primeira linha, você deve ir até a guia Exibir, clicar em Congelar Painéis e ainda nas opções mostradas pelo Excel, escolher Congelar Linha Superior. A partir disso, você pode começar a digitar informações. Embora você atinja um grande número de linhas à primeira linha, você sempre verá, pois ela está congelada. Veja o exemplo na imagem na página 9. Congelar primeira coluna no Excel. Assim como o congelamento na primeira linha, temos a possibilidade também de congelar a primeira coluna, ainda que essa opção não seja tão tradicional quanto a primeira. Apesar disso, ela pode ser muito útil para diversas situações. Muitas vezes, você cria uma planilha onde você coloca no menu vertical em vez do tradicional lá em cima. Para esta e em outras situações, congelar a primeira coluna no Excel pode ser uma saída extremamente essencial. No entanto, para congelar a primeira coluna, você deve também ir até a guia Exibir, posteriormente em Congelar Painéis e clicar na opção Congelar Primeira Coluna, como mostra a imagem na página 9. Imediatamente a primeira coluna, ou seja, somente a coluna A da sua planilha, será congelada, nenhuma outra. Congelar painéis no Excel Online. O Excel também possui a versão online que pode nos ajudar bastante na hora de utilizarmos o software no celular ou no tablet. É bem verdade que esta versão ainda não possui exatamente todos os recursos que temos no Excel Desktop. Mas, entre outros recursos, ela já possui o congelar painéis e o mais legal. Ele funciona exatamente da mesma maneira que você acabou de aprender no Excel Desktop. Portanto, é só acessar e usar. Descongelar painéis no Excel. Após você congelar os painéis no Excel, sejam linhas e colunas, somente as linhas ou somente as colunas, quando clicarmos na opção de congelar painéis, e uma nova opção nos é mostrada que é justamente a opção descongelar painéis, como mostra a imagem na página 10. Esta opção vai desconstruir aquilo que nós fizemos e pode servir tanto para você tirar o congelamento como para fazer a correção de um congelamento feito anteriormente. Suponhamos, portanto, que você fez um congelamento e uma planilha está tudo ok. Todavia, com o passar do tempo, você precisou inserir mais informações ou retirar uma informação que não seria mais útil e o congelamento não se faz mais necessário naquela posição. Neste caso, o ideal é você ir em Exibir, clicar em Congelar Painéis e, em seguida, na opção Descongelar Painéis. Isto é, dessa forma você deve perceber que aquela linha de congelamento sumiu e que não tem mais nenhum congelamento na sua companhia. O próximo passo, se caso você quiser fazer um congelamento, basta seguir as dicas que demos anteriormente. PROC V. No dia a dia, você vai se deparar com as contas básicas como soma e subtração. Mas a outra ferramenta extremamente vantajosa, especialmente se você usar planilhas enormes e cheia de dados, o PROC V. Basicamente, essa função serve para você localizar um dado na sua tabela com base em uma informação. No começo, ela pode parecer complicada, mas é fácil perceber o quanto ela pode ser útil. Como mostra a imagem na página 11, se pensarmos em um exemplo simples, no qual cada letra do alfabeto é proporcional ao número da sua posição. Abre parênteses. A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, e assim por diante. Fecha parênteses. Em uma coluna temos letras e na outra, ao lado, números. Então, quando usarmos a função PROC V com a letra L como padrão de busca, o Excel vai nos retornar o número 12, que equivale à sua posição no alfabeto e, consequentemente, na tabela. Ainda está difícil de entender? Quer aprender como usar a função PROC V no Excel? Então, acompanhe o nosso tutorial. Na prática, como fica o PROC V? Para funcionar corretamente a função PROC V, precisa de quatro elementos. Veja-os a seguir. O valor de pesquisa, ou seja, o dado que você utilizará para encontrar outra informação, o intervalo válido de pesquisa, ou seja, onde a função deverá procurar pela informação. É importante que o intervalo inicie na coluna em que o seu valor de pesquisa está localizado. O número da coluna que contém o valor de retorno no intervalo definido. Por exemplo, se você definiu um intervalo que começa na coluna C e termina na coluna F, a primeira equivale a 1, D igual a 2 e F equivale a 4. O tipo de correspondência que você deseja, que pode ser falso se quiser um valor de retorno exato, ou verdadeiro, se você busca por um dado aproximado, se você não especificar essa parte da função, o sistema entenderá como verdadeiro por padrão. Juntando os elementos, temos igual, PROCV, abre parênteses, valor, underline, procurado, ponto e vírgula, intervalo, ponto e vírgula, underline coluna, ponto e vírgula, correspondência, fecha parênteses. Como mostra a imagem na página 12? Para entendermos a função na prática, vamos usar um exemplo simples com cadastros de clientes de uma empresa. Na coluna onde você quer manter o resultado da função, digite é igual PROCV, abre parênteses. Então selecione ou digite a célula que deseja pesquisar, abre parênteses, em verde no exemplo. Separe a informação com ponto e vírgula e escolha o intervalo de pesquisa. Você pode clicar e arrastar ou escolher o intervalo separado por dois pontos, como mostra a imagem na página 13. Agora que você tem os termos principais da pesquisa, precisa especificar o número da coluna com base na seleção anterior e selecionar verdadeiro ou falso como termo de correspondência. Na nossa planilha de clientes, usamos a fórmula da seguinte maneira. Igual, PROCV, abre parênteses, A8, ponto e vírgula, A2, dois pontos, C5, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, falso, fecha parênteses. Como no exemplo na página 14. Então, quando usamos José Bezerra como nosso valor procurado, a função nos retornou o número do seu CPF. Pronto! A partir de agora, toda vez que você digitar uma busca na célula que você definiu no primeiro parâmetro, a função vai te retornar o dado correspondente, como o exemplo na página 13. Seguindo a página 14, falaremos sobre colocando zero à esquerda no Excel. Primeira forma. Formatação de células. Neste exemplo, deixamos uma lista de CEPs que possuem por padrão, aqui no Brasil, 8 dígitos. Isso é apenas um exemplo, mas você pode utilizar para CPF, telefone, entre outras situações. Como mostra a imagem na página 14, primeiramente, copie o intervalo em uma nova coluna. Agora, selecione os números do intervalo. Clique com o botão direito e vá à opção Formatar células ou utilize o atalho Ctrl mais 1. Como mostra a imagem na página 14, abrirá uma janela na guia de listagem. Você vai selecionar a opção Personalizado. No campo Tipo, você vai preencher com o número 0 a quantidade de vezes que terá o número total. Por exemplo, neste caso, vamos utilizar 8 números, então deve conter 8 zeros. 0000000. Por padrão, o Excel fará o preenchimento dos números à esquerda, como mostra o exemplo na página 15. Os números que estiverem nas células com essa formatação estarão com 00 antes. Agora, você pode pegar o pincel de formatação e aplicar nas células abaixo para que elas também contenham essa máscara de formatação. Aproveitando que você já possui esse intervalo formatado, selecione as células e novamente clique com o botão direito e vá à opção Formatar células ou utilize o atalho Ctrl mais 1 e agora vá até a opção Personalizada e acrescente o hífen, por se tratar de um CEP, como mostra a imagem na página 16. Perceba que o número raiz permanece o mesmo, o que mudou foi somente a aparência do número. Segunda forma, função texto. Na segunda forma, utilizaremos uma função para isso. Vamos utilizar a função texto. Para isso, utilizaremos a função como no exemplo. Igual texto, abre parênteses, B4, ponto e vírgula, abre aspas. 0000, traço. 000, fecha aspas, fecha parênteses. Acompanhe na página 17 as imagens de exemplo, onde B4 é a célula de referência. Por exemplo, agora é só apertar Enter e arrastar para as células abaixo. Comparando as duas formas, o benefício de fazer da primeira forma é que você não precisará ter uma coluna de base para referência das fórmulas duplicada. Seguindo na página 18, falaremos sobre a caixa de listagem. Uma caixa de listagem com múltipla escolha no Excel é um recurso que pode ser bastante útil, pois dará um ar de profissionalismo muito maior para sua planilha. Existem muitas formas de se fazer uma caixa de listagem com múltipla escolha no Excel, porém para hoje iremos aprender a fazê-la com caixa de seleção. Para fazer este procedimento, você vai ter que ativar o Guia Desenvolvedor. Como ativar a Guia Desenvolver no Excel? Clique na Guia Desenvolvedor e no Grupo Controles, em Inserir, Escolha, Caixa de Combinação. Acompanhe as imagens nas páginas 18 e 19. Clique e arraste para desenhá-la. Clique com o botão direito em Formatar Controle. Configure sua caixa segundo a imagem abaixo. Agora clique na caixa de seleção e escolha uma das opções. Agora clique na célula I2 e faça uma função de busca por referência, seja ela índice ou ProCV. No nosso caso, vamos usar a índice. Agora, sempre que você fizer uma escolha na caixa de seleção, o resultado também aparecerá em produto escolhido. Seguindo a página 20, falaremos sobre a função escolher. A função escolher, embora não seja tão conhecida do grande público, a função escolher no Excel pode ser muito útil, é fácil de usar e em muitos casos pode substituir outras funções como função SE e ProCV. Por exemplo, temos como exemplo uma planilha de pesquisa de satisfação de um restaurante. O cliente deve escolher entre as notas de 1 a 4 de acordo com os itens pré-estabelecidos, como no exemplo na página 20. Sintaxe da função escolher. Num underline índice. Obrigatório. Célula ou valor que especifica o argumento de valor selecionado. Valor 1, valor 2. São os valores que devem ser retornados. Coloque na ordem de acordo com a numeração. Lembrando que o valor 1 é obrigatório. Valores subsequentes são opcionais e dependem de sua planilha. Clique na célula F5 e digite o nome da função. Igual escolher e pressione a tecla Tab no seu teclado, como na imagem na página 20. Agora com a função aberta, ela nos pede o num underline índice. Neste caso, vamos escolher a célula C5. Esta célula contém nosso valor desejado e digitar ponto e vírgula como na imagem na página 21. Neste momento, a função passa a nos pedir os valores que devem ser retornados. Perceba que temos uma lista que já deixamos pronta ao lado de nossa planilha principal, onde, caso a célula C5 contenha o valor 1, deve retornar não atende 2, atende parcialmente 3, atende e 4 supera. Clique sobre a primeira célula I5. Digite o ponto e vírgula e siga clicando nos valores posteriores até o final. Fixe os valores, tecle Enter e arraste a alça de preenchimento para baixo e pronto. Concluímos a tarefa. Seguindo a página 22, falaremos sobre segmentação de dados. O recurso de segmentação de dados no Excel facilita a filtragem de linhas e colunas em tabelas, mas nem sempre é conhecido pelos usuários. A ferramenta funciona integrada a uma planilha dinâmica e pode ser útil para quem precisa lidar com grandes quantidades de dados. É possível exibir apenas colunas selecionadas e todas as linhas são ordenadas em ordem numérica, crescente ou alfabética. Ao clicar sobre um item, os valores correspondentes nas demais colunas são exibidos instantaneamente. Confira como usar a segmentação de dados em planilhas dinâmicas do Excel. O procedimento foi realizado na versão mais recente do Office 2016, mas as dicas também valem para usuários das edições anteriores do programa da Microsoft. Como excluir todas as linhas em branco no Excel de uma vez? Acompanhe as imagens nas páginas 23, 24 e 25. Passo 1. Clique sobre um dado qualquer na planilha dinâmica. Em seguida, acesse a aba Inserir e clique em Segmentação de Dados. Passo 2. Escolha as colunas que você quer usar e clique em OK. Passo 3. Os dados selecionados serão exibidos na tela. Caso queira, clique sobre as colunas e arraste para a posição desejada. Passo 4. Agora clique sobre um valor em qualquer uma das colunas para ver rapidamente os dados equivalentes nas demais. Passo 5. Use a tecla Ctrl para selecionar mais de um item de uma vez. Passo 6. Para limpar a seleção, clique sobre o botão indicado, no canto superior direito da janela de segmentação de dados. Aproveite as dicas de como usar a segmentação de dados no Excel para encontrar rapidamente valores em grandes planilhas. Seguindo a página 26, falaremos sobre como agrupar dados. Você, algum dia, não teve que modificar sua tabela ou até mesmo dividi-la em planilhas separadas devido à extensa quantidade de dados e informações que nela estavam contidas? Com esta ferramenta é possível agrupar um conjunto determinado de dados, ou seja, esconder esta quantidade de modo a tornar sua planilha menos pesada visualmente. Suponha, por exemplo, que se tenham várias informações referentes a cada mês de funcionamento de um determinado estabelecimento comercial e, devido à quantidade muito grande de dados, a tabela iria ficar muito extensa. Por isso, através da ferramenta de agrupamento de tópicos, iremos agrupar os dados respectivos a cada mês e após os meses referentes ao primeiro semestre. Veja, neste caso, como proceder acompanhando as imagens na página 27, 28 e 29. Passo 1. Dispõe os dados dos 6 primeiros meses do ano, de acordo com a forma apresentada na imagem que se segue. Observação: você não precisa necessariamente realizar este processo com as informações específicas exemplificadas. Poderás optar por quais lhe será mais útil. Passo 2. Agora vamos começar por agrupar os dados referentes a cada mês. Para isso, marque os dados do mês de janeiro e localize na aba Dados a opção Agrupar e selecione-a na janela que aparecerá. Opte por linhas e confirme. Passo 3. Perceba que, ao lado esquerdo da tabela de dados, os que foram selecionados estão ligados por um sinal de menos e que, ao clicar sobre ele, os dados se ocultarão. Passo 4. Proceda desta mesma forma nos demais meses da planilha, ficando da seguinte maneira. Passo 5. Caso queira reduzir mais ainda a disposição das suas informações, a fim de adicionar outra futuramente, poderás agrupar os meses. Para isso, basta selecionar os meses e clicar em Agrupar e após Confirmar. Passo 6. Ficando a tabela da seguinte forma. Passo 7. Caso queira excluir algum agrupamento feito, basta marcá-lo e selecionar a opção Desagrupar e após Confirmar a ação. Pronto! Agora seus dados estão todos agrupados de forma a organizar e facilitar a análise e visualização dos mesmos na sua planilha. Como podemos observar, com esta ferramenta é possível realizar diferentes maneiras de agrupamento, sendo de fácil execução do usuário. Seguindo a página 30, falaremos sobre inserindo data por extenso. Para fazermos este processo utilizando a função escolher, é necessário termos os nomes dos meses em algum lugar. Desta forma, clique na célula D4 e digite igual escolher. Abre parênteses e em seguida chame a função mês e clique na célula C4, na qual temos a data, como mostra a imagem na página 30. Agora clique na célula de janeiro, pressione ponto e vírgula e clique na célula de fevereiro. E assim por diante até dezembro. Listando meses para tê-los por extenso no Excel, fixando meses. Observação: não esqueça de fixar as células referentes aos meses. Ao pressionar Enter, como mostra a imagem na página 31, use a alça de preenchimento para terminarmos esta etapa. E por fim, a parte inferior do formulário. Nome do mês por extenso, no Excel, com a função texto. Prepara-se, pois agora você vai aprender uma maneira simples quando é preciso buscar o nome do mês por extenso. Acompanhe na apostila as imagens de exemplo nas páginas 31, 32 e 33. Clique na célula E4 e digite igual texto, abre parênteses. Agora clique na célula C4, na qual temos a data. Para concluir, só precisamos, após o digitar, entre aspas, 2-4 vezes a letra M. Ao pressionar Enter, já temos nosso resultado. Use a alça de preenchimento para conclusão. E assim, caros alunos, concluímos nossa Rádio Web número 2. Lembramos que é fundamental fazer agora a leitura completa desta apostila. A função desta Rádio Web é fornecer uma explicação um pouco mais abrangente para que sua leitura seja mais proveitosa.